Participe das reuniões da Web Rádio Fora do Eixo. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no Sala Observatório Fora do Eixo.blogspot.com, canal audiovisual. Faça parte da equipe, proponha pautas, movimente-se.